bem que reluz em cada ser que em si deixar crescer. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Foi o amor que anunciou fazer brilhar a vossa luz. Hoje eu sei que a verdade e a caridade me conduz. Consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Luz espírita, Señor.